no seu quarto e não avisar. E pra você foi uma surpresa, porque não tinha certeza que eu fosse chegar. Mas com todo o meu respeito, é que o amor não tem mais jeito. Vou desistir que é demais. Vou procurar meu destino agora. Vou sair de caminho afora para um dia viver em paz. Vou sair em boa hora e já está chegando a hora da minha despedida. Agora conserve o seu amor, entregue a quem tanto esperou. É a pessoa da sua vida.